Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que possamos, nesta noite, compreender um pouco mais do Evangelho, que é o nosso roteiro de evolução espiritual. Na noite, nós vamos abordar o tema do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. É uma parábola muito significativa que Jesus ensinou, que ele trouxe para conhecimento dos discípulos e que chegou até os nossos dias. É uma das parábolas do Evangelho mais assim intrigantes, porque ela tem uma situação que às vezes a gente fica pensando, será que a justiça nessa situação que Jesus criou para ilustrar a questão do reino dos céus? Então é sobre isso que nós vamos estar nessa noite falando. Essa parábola nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 a 16. E é interessante que Kardec, ao selecioná-la e colocá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez de uma forma diferente do que ele fez com as outras passagens do Evangelho. Em todos os capítulos do Evangelho, a gente observa que há um trecho do Evangelho de Jesus, aí vem o texto escrito por Allan Kardec, explicando aquela passagem, fazendo a relação entre aquele ensinamento de Jesus e o ensinamento dos Espíritos superiores, e em seguida vem as instruções dos Espíritos, comunicações que foram dadas por Espíritos através de médiuns, que escreveram as ideias dos Espíritos. Essa é a estrutura de quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, capítulo 20, Kardec não fez isso. Ele colocou a passagem do Evangelho e, em seguida, ele colocou direto as instruções dos Espíritos, as comunicações. Exatamente o porquê não ficou o registro, né? Não há um porquê. A gente pode deduzir por que Kardec fez isso. Ele talvez entendeu que as instruções dos Espíritos eram suficientemente claras para que qualquer um que lesse essa parábola de Jesus pudesse entendê-la. Agora, a razão real, nós não sabemos até hoje. Talvez exista esse registro, eu não sei. Mas, certamente, ele deve ter tido uma razão, porque o trabalho de Kardec era muito metódico. Era um trabalho muito bem fundamentado. Não era por circunstâncias assim aleatórias, não era por nada, era bem planejado. Então deve ter uma razão para ele ter desenvolvido dessa forma esse capítulo. Hoje nós não vamos ler a parábola, porque eu trouxe um breve vídeo que narra a parábola e nos traz a informação integral dela. Ele é um vídeo curto e depois nós vamos comentar a parábola. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, ele disse, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Então essa é a parábola, é a história que Jesus usou para explicar para os discípulos como que seria o reino dos céus. Né? O Evangelho, ele diz que o Senhor da vinha é como o reino dos céus. E aí a gente precisa entender primeiro, então, o que é o contexto do reino dos céus nos dizeres de Jesus. Essa expressão reino dos céus, ela começou a ser usada por João Batista. Todos os profetas anteriores do povo hebreu não haviam ainda usado essa expressão reino dos céus. Sabiam que existia uma realidade após o mundo material, eles entendiam que existia uma continuidade de alguma forma da vida, mas não usavam a expressão reino dos céus. João Batista era um grande profeta e foi alguém que veio para preparar discípulos que pudessem seguir Jesus quando Jesus começasse, enfim, a sua missão. E ele é alguém que já compreendia um pouco melhor do que os profetas anteriores o que seria exatamente esse reino dos céus. Seria um mundo bem diferente dessa ordem que nós temos aqui. E Jesus também usou a expressão reino dos céus. Ele usa a expressão para designar o quê? Um mundo diferente desse que nós conhecemos aqui. Uma realidade que não é como essa que nós temos. Que as coisas funcionam de uma maneira diferente. Onde há uma ordem diferente. Onde as coisas são um pouco melhores do que nós temos aqui. Jesus usou a expressão do reino dos céus para se referir a um lugar ao qual nós estamos destinados. E nós entendemos que o reino dos céus é a realidade espiritual que nós vamos encontrar melhorada depois da vida no mundo material. Então nós sabemos que existe uma condição após a morte a qual nós poderemos usufruí-la se nós merecermos. Nós vamos encontrar essa realidade lá. E a parábola, ela vem exatamente falar disso, de como conquistar esse reino dos céus, como se capacitar para viver nessa nova realidade espiritual. Porque vida espiritual todo mundo vai ter quando morrer. Todo mundo vai se defrontar com uma realidade espiritual após a morte. Agora, se essa realidade espiritual vai ser boa, aí é outra história. Ela vai depender do quê? Do nosso modo de vida aqui, do que nós fizemos aqui. Por isso que Jesus usou essa parábola para explicar como que é a conquista desse reino dos céus, dessa realidade espiritual melhor. E ele, ao dizer isso, né, dizendo que um senhor, o dono de um vinhedo, dono de uma plantação de uvas, foi contratar pessoas para trabalhar para ele, Jesus está usando uma linguagem simbólica para explicar essa situação do reino dos céus. O que vem a ser o senhor da vinha? Quem é o dono dessa realidade transcendente? Quem que é aquele que está cuidando de tudo? Na interpretação do Evangelho, nós vamos entender que o dono da vinha é Deus. E a vinha é a própria o quê? É o próprio caminho, é o próprio trabalho que nós realizamos para conquistar o reino dos céus. E Jesus, ele vai então dizendo que o senhor da vinha vai contratando pessoas ao longo do dia. A cada hora do dia ele vai chamando trabalhadores. E qual que é o significado disso? Por que que esse dono da vinha não contrata todos logo de início para iniciarem o trabalho? Jesus, ao colocar dessa forma, ele pretendia levar as pessoas a refletirem de que haveria uma sucessão, haveria inúmeros que trabalhariam para esse reino dos céus. Os trabalhadores das diferentes horas do dia, então, eles vão representar o quê? Os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos. Então, todas as pessoas que trabalharam de alguma forma para elevar o espírito humano, para ajudar o homem nessa conquista, para se tornar o reino dos céus, está entre esses trabalhadores. todas as pessoas que de alguma forma atuaram aqui no mundo como reveladores da lei divina, que vieram ensinar ao Espírito encarnado como se elevar, como conquistar esse reino dos céus, é comparável aos trabalhadores. As diferentes horas que eles vão sendo contratados ao longo do dia é para representar os diferentes períodos da história da humanidade. Porque o homem sempre recebeu revelações divinas. Desde o momento em que nós nos diferenciamos significativamente dos animais e passamos a ser seres humanos, isso se perde na noite dos tempos, há centenas de milhares de anos, nós começamos a receber elementos de espiritualidade, conhecimentos de natureza espiritual. E sempre existiram aqueles que, por uma sintonia um pouco maior com a realidade espiritual, serviram de instrumento para trazer esse conhecimento. Então, todos aqueles que nas diferentes épocas da humanidade vêm trabalhando para trazer conhecimento espiritual para a humanidade, são os trabalhadores da parábola de Jesus. Os primeiros são aqueles que vão criar todo esse fundamento teórico, todas essas ideias hoje que nós temos acerca de Deus. São os profetas, são aqueles que, no meio do povo hebreu, mas também no meio de outros povos, porque todos os povos tiveram seus profetas. Talvez não receberam esse nome, receberam o nome de xamãs, ou de gurus, ou até em outras culturas de feiticeiros, mas todas as culturas sempre existiram pessoas que recebiam instruções espirituais porque eram médiuns. Os profetas, na verdade, eram grandes médiuns, muito inspirados. Alguns ouviam diretamente a voz de espíritos que, devido às condições da época, precisavam se dizer que eram o próprio Deus que estava ali falando com eles. E esses profetas, recebendo esses ensinamentos, representam esses trabalhadores que cuidam da vinha, que cuidam dessa realidade que nós vivemos aqui, que é esse grande campo de trabalho, essa grande lavoura que é o mundo, que é onde nós exercitamos, aonde nós aplicamos o nosso potencial, a nossa capacidade de aprender, é onde nós desenvolvemos esse potencial. Então, todos aqueles que em algum momento da humanidade trabalharam pelo progresso espiritual da humanidade, estão entre os trabalhadores da vinha. São seres que foram sendo convocados por Deus para ajudar os demais. E nós vamos perceber que nós mesmos passamos no momento da nossa vida, quando nós nos apropriamos dessas ideias acerca do mundo espiritual, quando nós vamos compreendendo, nós passamos a ser trabalhadores também dessa vinha. Nós passamos a contribuir também no processo de espiritualização das pessoas que nós convivemos. Porque quando nós anunciamos, quando nós falamos dessas realidades espirituais, quando nós consolamos alguém, quando nós esclarecemos, nós também passamos a ser trabalhadores. Então, nós não podemos pensar que esse papel daquele que cuida pela espiritualização da humanidade seja apenas de alguns poucos indivíduos. Na verdade, todo aquele que adquire conhecimento torna-se responsável também por transmiti-lo. Então nós também somos, guardando as proporções, guardando as diferenças entre os grandes instrutores da humanidade e nós que somos pequeninos ainda, também nós somos trabalhadores nessa vinha. Então, os trabalhadores, eles representam quem revela a lei divina, as horas do dia, as diferentes etapas de aprendizagem da humanidade, as diferentes épocas em que a revelação divina veio sendo trazida. A gente poderia pensar, né? Deus poderia, numa época tão primitiva, numa época de tantas limitações, que nós não conhecemos nada direito ainda do mundo, Ele poderia trazer o conhecimento pleno para nós? Nós não tínhamos condições naqueles tempos. Hoje, poderemos ter o conhecimento pleno de tudo o que se faz, de tudo que está além dos limites do nosso mundo material, também não temos como. Então nós precisamos, na verdade, de revelações graduais. Nós precisamos de um conhecimento espiritual que nos chegue gradualmente. E é isso que vem sendo feito pela humanidade. Em diferentes épocas, à medida que a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de raciocínio, à medida que a nossa cultura amplia-se, o conhecimento da realidade espiritual que nós vamos sendo capazes de ter também vai se ampliando, e aí vão surgindo novas revelações. Então, por isso que essa parábola de Jesus, ela é tão importante para nós, porque ela é justamente, de uma forma alegórica, a confirmação por Jesus de que existe uma evolução no conhecimento humano. Existe uma evolução na nossa compreensão da nossa realidade espiritual. É a própria forma alegórica do Evangelho de nos indicar isso que os Espíritos nos disseram lá no século XIX, de que a humanidade está evoluindo, está espiritualmente e gradualmente adquirindo conhecimento sobre a sua própria realidade. E qual deve ser as características desses que trabalham, que levam esse conhecimento espiritual, que vão ajudando a aprimorar as condições da humanidade terrena, vão ajudando na espiritualização do homem? São essas as qualidades. Tem que ter disposição para a tarefa. A própria parábola mostra isso. O Senhor que vai contratar os trabalhadores, ele é alguém que vai contar com aqueles que estão ali disponíveis e que queiram o trabalho. Isso é válido também para essa ideia de que temos que trabalhar pelo progresso espiritual da humanidade. Se nós quisermos realmente ter esse papel de trabalhadores na vinha do Senhor, ou seja, trabalhadores nesse processo de esclarecimento da humanidade, nós temos que ter disposição. Sacrificar um pouco também dos nossos interesses e estar à disposição dessa tarefa. Nós temos que estar ali com vontade de ajudar nesse processo. Uma outra característica para ser desses que revelam o reino dos céus, que ajudam na evolução da humanidade, é a constância, é a firmeza ali e o comprometimento e a dedicação e estar empenhado sempre. Se nós quisermos esse papel de trabalhadores nessa obra de esclarecimento da humanidade, temos que ter constância, temos que ter firmeza nos nossos compromissos, assumi-los e levá-los adiante, não abandoná-los, não deixá-los, não adiá-los. Outra característica necessária é interesse no bem comum. Como que nós podemos pensar em trabalhar pela coletividade, ajudando no esclarecimento da humanidade, se a gente não pensa no bem comum, pensa só no bem próprio, pensa só nos seus próprios interesses? Todos os grandes reveladores das leis divinas foram pessoas despojadas, abnegadas, que não pensavam nos seus interesses imediatos. Eram pessoas dispostas a trabalhar pelo bem comum. Se nós desejamos esse papel, também precisamos ter essa disposição de trabalhar pelo bem comum. E trabalhar pelo bem comum envolve, muitas vezes, a gente abrir mão das nossas conveniências, às vezes abrir mão dos nossos pontos de vista. Não que a gente vai mudá-los, mas a gente não vai torná-los elemento de que nos afaste das outras pessoas. Então, essa é uma condição necessária para ser desses trabalhadores. Nós temos que ter também esse espírito de solidariedade, essa disposição de estar ali auxiliando quem precisar, estar acessível às outras pessoas. E temos que ter também fé inabalável. Nós vamos observar que todos os que trabalharam pela espiritualização do homem eram pessoas que tinham uma fé muito sólida. Era uma fé que vinha da sua própria experiência, do seu próprio conhecimento, da sua própria vivência. Nós também precisamos, se quisermos esse papel de alguém que vai contribuir para o progresso da humanidade, precisamos desenvolver fé inabalável. Precisamos fundamentar a nossa fé. No Espiritismo nós aprendemos que fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E para você encarar a razão, você precisa ter o quê? Conhecimento. Você precisa ter uma base sólida que lhe dê compreensão das leis divinas e lhe permita confiar nessa realidade. E permita confiar de que a sua tarefa deve ser realizada e de que você está no caminho certo. E como adquirir fé? No Espiritismo não se admite fé cega, não admite-se crer por crer. Admite-se apenas um tipo de fé, aquela que nasce de um conhecimento sólido, de certezas. Por isso que a gente não fala em crenças, a gente fala em conhecimento, em sabedoria. Essas são as qualidades, então, que todos os que revelaram a lei divina sempre apresentaram, e muitas outras qualidades nós poderíamos listar também. Mas, voltando ao tema da parábola, então, nela há uma situação que muitas pessoas colocam que torna a parábola incompreensível. Onde havia justiça naquele que chama os trabalhadores e dá a todos a mesma recompensa, sendo que o empenho de cada um é diferente, sendo que as horas que cada um trabalhou são diferentes. Os que trabalharam desde a primeira hora trabalharam muito, e os do final do dia trabalharam menos, mas a recompensa é a mesma. O denário era uma moeda, era um valor da época, era o dinheiro que se usava para pagar serviços, era uma quantia pequena monetária. E todos recebem a mesma quantia. Parece que aqui Jesus ele está trazendo uma outra temática para reflexão, de que ali ele talvez tenta levar as pessoas a refletirem nos seus próprios sentimentos. Leva a pensar que as pessoas muitas vezes são muito egoístas quando refletem nos benefícios que cada um recebe. Porque quando a gente vai julgar essa situação em termos de justiça, o dono da vinha agiu corretamente com aquele que ele contratou primeiro. Ele não combinou uma moeda, um valor, e não foi o que ele deu. Se ele resolve pagar a mais para o outro, é um problema dele. Mas aqui, a situação que nós temos mais importante é o quanto as outras pessoas estão incomodadas porque alguém está sendo beneficiado, aparentemente não merecendo. Essa parábola, ela nos permite pensar que Jesus quis introduzir ali naquele momento a ideia para as pessoas ali naquele tempo de justiça social. Ele, quando ele fala que vai contratar os trabalhadores ao longo do dia, ele não contrata os trabalhadores mais fechando um valor. Ele diz o seguinte, o senhor da vinha, ele contrata as pessoas dizendo que eu pagarei o quanto for necessário. E ele dá a mesma recompensa do outro, que trabalhou mais horas. É porque ali, na verdade, o que ele está dando é o que aqueles últimos trabalhadores realmente precisavam. Era o necessário para a sua vida. Hoje a sociedade concebe que as pessoas que trabalham precisam ter uma renda mínima, o mínimo que garanta a sua sobrevivência. Não é? Cada pessoa deve, independente se ela produz muito ou pouco, ela deve receber um mínimo que garanta a subsistência dela, que ela possa se manter. Esse senhor da vinha é alguém que já tem essa concepção. Ao dar a mesma recompensa, ele não está necessariamente recompensando o trabalho, mas aquilo que era necessário, que era fundamental para que aqueles trabalhadores pudessem sobreviver, aqueles que foram contratados no final do dia. E os espíritos que deram as instruções que Kardec inseriu nesse capítulo do Evangelho, eles também trazem uma reflexão, uma contribuição importante para compreender isso, né? É o que nós vamos ver agora. Olha, o espírito Constantino, que é um dos que explicaram a passagem do Evangelho, ele diz assim, num dos trechos: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservada à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então aqui, esses trabalhadores foram recompensados da mesma forma que os primeiros, por quê? Porque eram pessoas que estavam dispostas, elas só estavam aguardando a oportunidade. E receberam a recompensa pelo seu valor, por serem pessoas que estavam à disposição. A segunda parte, então, dessa parábola, quando o senhor da vinha ele argumenta com aqueles que ficaram incomodados com a situação, que reclamaram, ele também faz refletir sobre o sentimento que nós temos quando vemos outras pessoas aparentemente privilegiadas. Quantas vezes a gente não pensa na nossa própria vida, no empenho, na dedicação que a gente tem a uma série de ações, uma série de ideais, e nós às vezes não nos sentimos recompensados pelo bem que realizamos. E a gente fala, mas o outro recebeu muito mais do que eu. Essa situação, ela ilustra bem o quanto nós pensamos em termos de recompensas pelo bem que nós fazemos, pelo trabalho que nós realizamos. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, achando e julgando que as outras pessoas foram mais beneficiadas do que nós, que elas foram privilegiadas, que elas receberam mais do que nós, quando na verdade cada um recebe aquilo que é necessário para a sua vida. Cada um recebe da vida maior aquilo que é fundamental em termos de experiência para o seu aprendizado, para a sua evolução. Ninguém recebe mais, ninguém recebe menos na obra divina. Cada espírito recebe as condições justas e necessárias ao seu aprendizado, à sua evolução. A parábola nos faz pensar nisso, de que não temos que estar incomodados se não estamos sendo recompensados o quanto nós achamos que merecíamos. Na verdade, estamos ainda um pouco distantes do dia em que poderemos ser chamados de merecedores. Na verdade, muito do que nós ainda recebemos hoje são concessões, são empréstimos e não necessariamente merecimento. E quando nós avaliamos a vida dos outros, achando que eles estão recebendo mais, muitos também não estão recebendo por merecimento, mas estão recebendo por necessidade de aprendizado. Essa parábola, ela traz essa situação aparentemente injusta, justamente para nos fazer pensar nessas questões. Porque Jesus usava realmente, em muitas ocasiões, de situações chocantes, de situações conflitantes, de situações que pusessem as pessoas a pensar. Por isso que ele tratava os temas também por parábolas. E nós temos da própria parábola a confirmação do porquê que não há injustiça nessas diferenças dos pagamentos. Quando ele fala, olha, saiu de novo da terceira hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha e eu vos pagarei o que for razoável. Era aquilo que eu já expliquei anteriormente. Ele pagou aquilo que era necessário para aqueles homens que o dia inteiro não tinham conseguido trabalho, mas que no final do dia tinham conseguido. Eles estavam recebendo aquilo que iria garantir mais um dia de sobrevivência para eles. O razoável aqui significa isso, então. E a questão da inveja dos trabalhadores, né? O senhor da vinha fala para eles o quê? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz, quer dizer, me agrada a mim dar a este último quanto, tanto quanto a ti. Não me é lícito, então, fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? É isso que a parábola nos ensina também. Não nos incomodarmos com o bem que ocorre na vida do outro. Não ficar preocupado se alguém está recebendo a mais. Na verdade, cada um recebe aquilo que é necessário e fundamental à sua vida. E quem seriam os trabalhadores da última hora? Quem são aqueles que vão completar esse trabalho de esclarecimento, de espiritualização da humanidade? Quem são essas pessoas? Né? Vamos ver o que os espíritos também disseram sobre isso. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei, quer dizer, abandonem e façam abandonar esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. O Espírito ele faz referência ao culto do bezerro de ouro. Isso é uma passagem do Antigo Testamento que conta que o povo hebreu, num determinado momento, pela ausência prolongada de Moisés, tinham mudado as suas crenças, tinham construído uma estátua de um bezerro de ouro para adorar, porque aquele Deus que Moisés representava tinha perdido força entre o povo. Na verdade, essa passagem do Antigo Testamento, ela simboliza o homem idolatrar a riqueza material e passar a viver em favor dessa riqueza material, apenas para amealhar, recolher, conquistar cada vez mais riquezas materiais. Aqui o Espírito, quando ele fala para nós, né, quando ele diz proscrever esse culto do bezerro de ouro, ele está dizendo que lá no século XIX, né, para os homens daquela época, não se deixem iludir, né, não se deixem seduzir, acreditando que a riqueza é o bem maior que o homem pode pretender, que a riqueza é o ideal maior que o homem pode ter, que os bens materiais são aquilo que deve estar ali sendo usado, todas as nossas forças para conquistá-los. Aquilo foi dito no século XIX e nos serve até os nossos dias, porque hoje o que nós estamos vendo no mundo? É cada vez mais as pessoas trabalhando e buscando e sonhando e idealizando apenas a posse do material. E as pessoas revelam isso por inúmeras situações, inúmeros comportamentos. Levam a vida apenas para recolher coisas materiais, e aquilo que poderia ser mais significativo na vida, ela acaba muitas vezes menosprezando. Que são aqueles bens de valor imaterial, que são os bens do coração, que são as virtudes, que são as qualidades superiores que nós podemos desenvolver. Porque esses tesouros que são imateriais é aquilo que nós carregamos para a nossa condição de espíritos desencarnados. É aquilo que nos faz conquistar o reino dos céus que Jesus nos ensinou a existir. É aquilo que nos permite, ao desencarnar, encontrar bem-estar. É aquilo que nos faz sentir felizes desde já. É a conquista desses bens espirituais. O Espírito, quando ele anuncia aqui, nessa mensagem, recomendando que nós devemos trabalhar para reverter isso, ele estava ali alertando para um dos grandes problemas que a humanidade sempre teve, né? Acreditar que apenas a posse do material é o que vai garantir-lhe a felicidade. E que nos nossos dias parece que se intensifica cada vez mais. Cada vez mais as pessoas acreditam que elas só vão ser felizes se elas possuírem, se elas tiverem bens. Ele nos ensina aqui então, né, dizendo que aqueles que já têm conhecimento da realidade espiritual devem trabalhar nesse sentido, de alertar a si mesmos e alertar as outras pessoas de que nós não podemos centrar todos os ideais da vida na conquista do que é apenas material. Ela é correta, essa busca, desde que ela esteja dentro de um limite. Nós podemos desejar os bens materiais dentro de um limite em que isso não interfira na nossa realização espiritual. Por exemplo, eu não posso trabalhar tanto a ponto de eu nunca ter tempo de vir à casa espírita, por exemplo. Eu não posso trabalhar tanto a ponto de nunca ter contato, convívio com os meus familiares. Eu não posso buscar tantos bens materiais a ponto de não adquirir outros bens culturais, espirituais. É isso que o Espírito está então recomendando aos trabalhadores da última hora, que são as pessoas que nos nossos tempos, nos nossos dias, são aqueles que já estão trabalhando pela espiritualização da humanidade, que estão ajudando a mostrar à humanidade que nós não somos apenas matéria, que nós não somos apenas seres que estamos destinados apenas a juntar, a amontoar bens materiais. Ele nos dá essa recomendação, e todos que já começam a compreender isso, que a vida não se resume à realidade material, que a vida não se resume aos bens materiais, todos são os trabalhadores da última hora. Aos espíritas é colocado esse papel de trabalhadores da última hora, porque dentro dessa longa sequência de revelações divinas que o homem vem gradualmente recebendo em diferentes fases da humanidade, nós recebemos um patrimônio espiritual muito valioso. Nós, no Espiritismo, não mais acreditamos nas coisas. Nós sabemos que elas existem. Nós não temos crenças. Nós temos conhecimento sobre a realidade espiritual. Nós temos demonstrações de que existe a vida após a morte. Para nós não é ato de fé, simplesmente. É conhecimento. Então nós temos esse papel de trabalhadores da última hora, de ajudar a combater esse materialismo que se instala no mundo e que está tão forte e que está conduzindo as pessoas, muitas vezes, a perderem as suas oportunidades. Todos nós temos esse papel hoje de levar esse conhecimento espiritual para todos, de maneira informal ou de maneira mais direta, mas todos nós temos esse papel. Muitas vezes esse papel de espiritualização, de desapego aos bens materiais, nós vamos exercer dentro da nossa família, através da educação que nós vamos transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, ao nosso esposo, à nossa esposa. Nós temos esse papel educador também com as pessoas do nosso ambiente familiar, de mostrar que o mais importante para a nossa felicidade aqui e na outra vida é a aquisição desses bens espirituais, é o desenvolvimento da nossa sensibilidade, do nosso sentimento, é o desenvolvimento da nossa percepção dessa realidade extramaterial que existe. Então todos nós temos esse papel de ajudar a combater esse materialismo que muitas vezes está implantado dentro até das organizações religiosas. Quando a gente começa a considerar que o mais importante dentro de uma casa em que se fala de amor, de fé, são as coisas materiais, é muitas vezes a conquista de patrimônios, quando a gente começa a dar muito valor a isso e esquecer coisas fundamentais como o bom relacionamento, a vivência fraterna, a transmissão do conhecimento espiritual de maneira segura, de maneira que garanta aos outros a compreensão, quando a gente coloca isso em condição secundária, nós estamos ainda como que religiosos, mas estamos sendo verdadeiramente materialistas. E quantas religiões não trazem para o homem só a ideia de recompensas materiais pelo devotamento, pela dedicação que os seus fiéis têm? São pessoas que também estão muito equivocadas e não estão cumprindo esse papel de trabalhadores da última hora nessa grande vinha que é o mundo. O mundo é o grande campo de trabalho, de espiritualização dos espíritos da condição que nós somos. Aqui é a grande escola abençoada, é a grande oficina, é o grande hospital, é o local em que nós precisamos realmente estar para desenvolver, para trabalhar, para adquirir experiência, para conhecer mais e mais sobre as leis divinas e nos transformar a partir desse conhecimento e dessa vivência. Portanto, todos nós temos esse compromisso, né, nessa vinha abençoada que é a Terra. E que Jesus possa nos inspirar, possa nos ajudar a interiorizar esse conhecimento e que possamos todos, então, ser aí desses trabalhadores da última hora, daqueles que vão ajudar a transição da Terra, que vão ajudar aqui a humanidade a se elevar. E nós vamos fazer isso de que forma? No dia a dia, na nossa experiência, dedicando o melhor de nós para aqueles que nós convivemos. Porque essa é a grande forma de atingir o outro. É mostrar o quanto as ideias que nos inspiram, o quanto as ideias que nós acalentamos, são benéficas a nós. E dessa forma nós vamos conseguir levar e ajudar aqueles que nós estamos aí compartilhando a jornada terrena. Que possamos todos, então, com essas reflexões, agradecer a Deus a grande oportunidade que nós temos do conhecimento espiritual. Muito obrigado a todos.